Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta e você está ouvindo Jurassic Cast, o programa na internet. Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Cast no ar, meus caros internéticos. Sim, voltamos para mais um episódio pra lá de épico. Este tá épico e sensual. Já vocês vão entender o porquê. Esse quem vos fala é Manuel Calaveira e não estou aqui sozinho, está aqui o Miote. E aí, galera? Falam que o Boba Fett é o fodão do Star Wars, né? Sim. Só que eu estou falando com o pai dele. Ih, é verdade. É verdade. Sinto muito, né, Miote? Está comigo aqui também o Brunão. E aí, amigos, tudo bom? Só queria dizer que sempre quis conhecer Jack Burton pessoalmente. Olha só, internéticos, é com a mais sincera e emocional honra que eu chamo para este programa o Ricardo Schnetzer, que é o dublador de vários atores que vocês conhece, que aprenderam a amar como nós aqui do Jurassic Cast também amamos. E seja bem-vindo, Ricardo, ao Jurassic Cast. Pessoal aí, galera do Jurassic Cast, bom dia. Olha aí. Garotos, tudo bem? E aí, galera? É um prazer aqui estar com vocês aí nesse programa. É um programa que já é sucesso, o pessoal adora ouvir. E estamos aí com vocês juntos aí para mais um bate-papo. Olha, beleza? Estou com vontade de pilotar um caça. Aí você vai lá no Tom Cruise, né? Cara. Olha só, internet, hoje nós vamos falar aqui com o Ricardo, esse bruta dublador, ator também. Dublador, ator, a gente sabe que está intimamente ligado às profissões. Então vocês vão saber tudo aquilo que vocês sempre quiseram saber desse ídolo máximo de vocês da dublagem. Não saiam daí que o programa hoje, putz grila, vocês não imaginam como vai estar. Nós voltamos logo após os recados do Jaime. Vai, planeta! Eu sou um novo carteiro. Eu sou de Olha o carteiro! Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Do you ever feel like a plastic bag? E chegamos com mais uns recados do Jaiminho, cara da internet. Olha só que beleza. E aí, Macacada, beleza? Voltei. Acho que é a primeira vez que a gente grava junto, né? Pois é, verdade. Na segunda, segunda. Nós três? Nós três. Juntos, aonde? No mesmo recinto? Já. Qual lugar? Nos recados do Superman. Não, milênios atrás. Muito tempo atrás. Porra, Miote. Lá na CM. Na CM. Nossa. Na extinta CM. Ela, Tupi. Olha só, internéticos. O bom é que hoje recados tá só assim. Vai, bola. Pato, acabou porque não tem porra nenhuma pra falar. A gente só queria agradecer de novo imensamente ao Ricardo Schnetzer que nos cedeu as entrevistas. Muito legal, muito simpático. Ficou até altas horas, né? É, também agradecer a Marisa Leal. Entrou em contato com ele lá no Rio de Janeiro. Marisa Leal, pra quem não sabe. Eu e a mamãe. Isso. Caraca, velho. Tá bom isso, hein? E aí também a Mônica Rossi, né? Que também falou com ele. Monicona. Isso, verdade. E eu voltei, né, cara? Eu tava de férias. Voltou de férias. E essa semana tem todo que estar pimpão. Na... Essa semana tem que estar na hora do tchaca, pô. Vocês vão ver o que eu ganhei. Vocês vão ver o que eu aprontei lá fora. Nossa, altas aventuras, altas, né? Aventuras. Putz grila. Altas coisas pra mostrar, não tá na hora do tchaca. Olha aí, tá na hora do tchaca. Então não esquece, internetico. Arroba Jurassicast é o quê, Viote? É o nosso Twitter. Eita ferro. E o Facebook, Bruno? facebook.com/Jurassicast. Ah, então tá tudo certo, então. Pode voltar pra entrevista pro do Ricardo Tinazzi, que tá bom pra caramba. Até a próxima, internet. Vai, planeta! O poder é de você. E aí, Ricardo, como é que foi a sua formação em ator? Você sempre quis ser ator? É um sonho seu desde sempre? Como é que você entrou nesse meio tão fantástico da atuação e da dublagem, meu querido? Ah, Rodrigo, isso aí vem de muito tempo, né? Desde criança, praticamente, eu acho que eu já descobri, assim, comigo mesmo, essa minha tendência, né? Que é uma tendência. Você já em criança já sabe o que você quer ser, né? Sim. Qual é a profissão que você quer seguir. Então, o que eu me lembro é assim, olha, já no ginásio, antes mesmo, no primário, jardim de infância, eu vou lá no jardim de infância agora, sexta, com 6 anos de idade, cara, olha onde é que eu fui. Eu estudava no colégio que ele fazia, assim, muitas atividades culturais, né? Então me lembro que uma delas era, tinha a antiga TV Continental, Canal 9, aqui no Rio de Janeiro, que era ali em Laranjeiras, Cosme Velho, ali. TV Continental, Canal 9. Tinha um programa da Tia Arlete, que era um programa de criança, cara. Nossa, Tia Arlete? Tia Arlete. É isso, não me engano. Isso é muito antigo, cara. É ao vivo o programa. Então o colégio ia lá dançar a polca, né? Aí eu ia, a gente fazia lá a dança, a coreografia, ia se apresentar, né? O coral do colégio. Então eu já adorava aquele ambiente, assim, né? De televisão, né? Ali. Foi o primeiro contato que eu tive, assim, com o estúdio, né? Praticamente com 6 anos de idade. Depois eu frequentava um clube no carnaval, que era o Carioca Esporte Clube, que era pertinho lá de casa. Então no carnaval eu me fantasiava de índio. Me lembro que tinha um dia lá que tinha uma televisão japonesa filmando, fazendo documentário. Nossa. Aí eu criança, já buscava a câmera para dançar, para falar, enfim. Quer dizer, mas a coisa foi indo. Eu naquela época, você tinha que ser médico, ou dentista, ou engenheiro, né? Os pais obrigavam a gente a seguir esse tipo de carreira, né? Que era mais ainda terra. Ainda é assim hoje, cara? Fala pra tua mãe que você quer fazer um site na internet. Pois é, cara. Fica difícil, né, cara? O pessoal não entende ainda, cara. Mas fiz 3 tentativas pra medicina e não passei de jeito nenhum. 3 anos seguidos fazendo vestibular, cara. Aí eu falei, porra, não é isso que eu quero fazer. Descobri que tinha um curso de teatro para a escola de teatro da FEFIEG, que era um antigo conservatório ali na Praia do Flamengo, 132. Então eu fiz vestibular para essa escola de teatro, né? E cursei, então, a escola de teatro da FEFIEG. Mas também, cara, voltando lá à infância, eu me lembro que a primeira televisão assim que a gente teve, eu devia ter uns 9 anos, era uma televisão de marca, a marca era Invictus, ou Invicta, era em preto e branco, claro, e já passava os filmes, National Kid, e tinha um filme nacional chamado Vigilante Rodoviário, lembra disso? Ah, isso eu lembro. Pô, maravilhoso. Então, aí eu comecei a perceber, cara, que o National Kid era falado em português, que história é essa? Eu descobri a dublagem aí, já com 9 anos de idade, que eu ficava lá percebendo a diferença entre o filme nacional, né, tinha lá um cachorro no Vigilante Rodoviário, lembra? Tinha, como é que... E era muito legal esse filme nacional, né? E tinha os filmes dublados, os desenhos que eram com outras vozes. Tinha lá a versão brasileira, Herbert Richards. Então, desde 9 anos da idade, eu já me toquei que a dublagem já existia, né? Olha só que legal! E na escola de teatro? Então, foram 4 anos lá, né? Já em 73, quando eu entrei, eu estava assim no mural da escola, né? Vendo ali no mural, no hall de entrada, né? Sim, sim. Aí tinha um anúncio ali de novas vozes que a Herbert Richards, a empresa Herbert Richards, estava anunciando um estágio para novos atores, né? E eu estava lá em pé, de repente um sujeito assim do meu lado, alto, que era colega meu da primeira turma, que era, eu conhecia como Bi Júnior. Aí ele virou-se pra mim e falou assim: ô Ricardo, você não quer fazer esse estágio aqui não? É de dublagem. Meu pai é o Herbert Richards. Nossa, olha aí. Então eu sou colega de escola de teatro do Bi Júnior, Herbert Richards Júnior. Caramba. Olha aí. Naquela época nós nos conhecíamos. Eu falei, é sério, cara? Então eu vou lá. Fui lá na Herbert, lá na usina, e me inscrevi no estágio. Fiquei um mês lá nesse estágio e não passei. Fiquei um mês sob a direção do Fiore, que era um dos diretores da época de dublagem, né? E aí, no final, é aquela fase de testes, né? Quem fica, quem não fica, né? Na verdade, só ficou uma pessoa, que foi o Márcio Seixas. Sim, sim, já conversamos com o Márcio Seixas. Ei, maravilhoso. E eu fui reprovado, né? Que sacanagem. Não, porque eu tinha 20 anos de idade, cara, em 1973. Para ser um bom ator, um bom dublador, você tem que ter essa vivência também, né? Uma vivência... Experiência, né? Uma experiência de vida, né? Botar na tela, por exemplo, o Dr. Ben Casey, com 40 anos de idade, ou depois um velho para fazer, um garotinho, um rapazinho. Aí foram 3 loops seguidos e eu não segurei, entendeu? Saí de lá, cara, mal, fui a pé até a Praça Espenha. Poxa, se eu não posso, se eu não passei nesse teste, como é que vai ser, como é que eu posso ser ator, cara, né? Caramba. Aí fiquei, vou insistir. Aí eu continuei fazendo teatro, e na época eu tava fazendo o quê? Uma Morte de Danton. Eu fiquei tentando 2 anos a dublagem em outras casas, né? Na Perifilmes, na Telecine. Ia lá toda semana assistir, pedir pra fazer teste. Eu fiquei sentado naquele banco lá da Herbert Richards esperando pra ser aceito uns 2 anos, pra ser escalado, né? Caramba, velho. É, era difícil entrar. Você praticamente ia pedir ao diretor para assistir, os colegas trabalhando. Aí ele te chamava, vai lá agora, faz essa frasezinha para ver como é que você tá. Era assim, né? Aí eu continuei fazendo a escola de teatro, me formei. Fiz uma faculdade também de jornalismo, eu fiz comunicação social. Então a minha fase da vida era assim. 7 horas da manhã tinha que estar na faculdade, era na Gama Filho, onde eu fazia jornalismo. Depois... já trabalhava também em 74 na TV Educativa, que agora é TV Brasil, né? Aí fazia uma série para televisão chamada Márcio e Seus Problemas. E ia para a escola de teatro às 6 da tarde, né? Uhum, sim. E a escola era de 6 às 10, depois tinha o ensaio das peças que a gente tinha que apresentar para público, né? Fiz muito teatro, assim, dentro da escola de teatro, nesses 4 anos que eu passei. E ao mesmo tempo fazia TV educativa, fazia faculdade, aí as peças de teatro foram começando. Aí eu fiz essa Morte de Danton, direção da Derbal, Freire Filho... Revolução Francesa, que ele resolveu fazer no buraco do metrô, não existia. O metrô ainda estava em obra. Fizemos a Revolução debaixo do buraco, sabe como? A Revolução Francesa. Um texto de Georges Büchner, A Morte de Danton. Terminei de fazer essa peça, fui lá na Herbert de novo. Aí passei pelo Ribeiro Santos, que era um dos diretores. Falei, Ribeiro, estou aqui desde 73 tentando dublar. Nós estamos 75, há 2 anos que eu estou aqui todo dia pedindo para fazer teste, assistir. Caramba, cara, como é que é as voltas da vida, né? Ele falou, se você é ator, eu falei, você é sindicalizado? Porque na época a profissão não era regulamentada ainda. A profissão só veio a ser regulamentada em 78, né? Uhum. Não, então nessa época nem se contratava ainda. Aí o Ribeiro virou e falou assim, Você é sindicalizado? Sou. No dia seguinte, toco o telefone. Era a menina lá me escalando, o seu Ribeiro Santos, fazer oficialmente minha primeira participação, né? Oh, que emoção, hein? Aí já entrei no estúdio, tava André Filho, Walter de França, Sônia Ferreira, uma parte de gente boa, cara. E você lembra o que foi que você dublou, né, Ricardo? Era um policial, cara. Eu me lembro da primeira cena muito bem, cara. Eu era um policial que saltava do carro, eles estavam perseguindo lá um bandido. Aí eu faço o sinal ali, ó, tá indo por ali, por ali. Era só isso. Normalmente, né? Pare, bandido! Pare, meliante! Acabei, ó. Caraca, eu ia vibrar, cara. Eu ia falar assim. Aí foi assim. Pô, mas aquela época era emocionante, porque eu tinha as vozes na cabeça das pessoas, então conhecer as pessoas que dublavam na época foi uma emoção muito grande, né? Pô, a primeira vez que eu entrei no estúdio tava. O Miguel Rosenberg, e aí, Catatau, qual era aquele desenho, Catatau e... Zé Colmeia. Zé Colmeia, cara. Ah, não, o Zé Colmeia ficava... exatamente, eu falei, não tô acreditando, cara, muita emoção. Fui fazendo teatro, fiz teatro até 96, até que em 1996 eu fui convidado para dirigir dublagem, né? Eu fiquei dirigindo na Ebert até praticamente 2004. Depois eu fui dirigir numa outra casa, eu saí da Ebert em 2004, eu fui dirigir na Audiocorp, foi a última casa que eu dirigi até 2008. Então eu passei um período dirigindo 12, 13 anos por aí, né? E onde eu tive que largar teatro, larguei tudo, porque a direção era uma loucura, né, cara? Uhum. A direção tomava muito tempo mesmo. Você chegava lá às 8 da manhã, dirigia até às 10, você já saía com outro filme debaixo do braço para assistir de madrugada, para entregar o esquema, a escalação de elenco, produção. Caramba, preço, cara! Preço de filme, tudo a gente fazia, o diretor fazia, orçamento, tudo. Entregar 8 horas da manhã já passava um fax, 6 horas da manhã já passava um fax. E às vezes ia pra Eber sem dormir. Dormia 2 horas praticamente por noite. Era uma loucura. Ricardo, e como foi que você se tornou o dublador oficial do Tom Cruise? O Tom Cruise foi teste. Todos esses personagens, esses atores novos que surgiam, se fazia teste. E eu ganhava os testes, né? O cliente escolhia, o diretor escolhia 3 vozes. Aí mandava pra lá e aí quem decidia escolhia, né? Que é o cliente. Hoje em dia também ainda é assim. Naquela época, mais o diretor tinha mais liberdade, sabe? Então, todos esses bonecos, vamos dizer assim, como a gente chama, né? Uhum. Tinha o boneco. Ganhei por teste, né? Então, na época, aí veio muito. Veio Richard Gere, veio Tom Cruise. Depois, quem dublava o Al Pacino tinha falecido. Aí, a Marlene me escalou para fazer o Poderoso Chefão, 1, 2, 3. Aí, eu peguei o Al Pacino aí. Pediram um teste novamente, porque ele envelhecia nesse processo dos 3 filmes, né? E eu, mais uma vez, ganhei o teste. Foi da Mata, André Filho, eu e Júlio Chaves, se não me engano. Caramba! Mas me mantiveram no Al Pacino, né? Só cobra, né, bicho? Só cobra. Só cobra, cara. Quando a gente entra para dublar, a gente vai observando também as coisas boas dos colegas, né? O trabalho dos colegas e vai incorporando naturalmente ao nosso trabalho, até que então a gente cria um estilo próprio, né? Por exemplo, André Filho sempre aconselhava, corta o texto, o segredo da dublagem é cortar, que a tradução vem, às vezes, bastante ruim, né? Aham. Uhum. Via traduções, e como há traduções muito boas, mas então fica, sempre ficava o texto muito grande, a ideia da frase, né? Sempre cortando o texto para poder caber na boca, né, cara? E você tem mais facilidade de se expressar, né? Sim, interpretar. Sim. E André Filho também reforçava os finais de sílaba, não deixava cair, né? Então essa coisa do André me chamava a atenção, né? E a energia do Damata também, que é muito forte, a dedicação, né? O se jogar no trabalho. Então, a dublagem só teria sentido para mim quando eu comecei a fazer a dublagem, a primeira vez que eu entrei no estúdio, eu pensei assim, é a época da ditadura, né? Pois é, a esquerda e direita ferrenha ali, na época havia uma campanha muito forte contra os americanos, contra os filmes dublados, né? Em relação a ator, por exemplo, fazer televisão também na época, não se admitia muito, não, existia um preconceito, né? Artista era meio pária na sociedade, uma coisa assim, né? Você tinha que ser nacionalista, né, cara? E tinha que fazer só teatro, viver da arte, imagina fazer televisão. Me lembro muito bem dessa época. E dublagem, então, seria você colaborar para a entrada no país dos enlatados americanos, né? Então, quando eu entrei assim no estúdio, politicamente, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou colaborar, né? Para esses enlatados, vendo aquelas latas, os filmes, né? Os enlatados mesmo, entrar no país. Mas por outro aspecto, cara, quando eu comecei a observar que você podia fazer um trabalho de ator ali, esmiuçado, assim, observar bem o trabalho de ator, um trabalho de observação. Se você tinha aquele trabalho pronto na tela e você recriar em português, numa versão brasileira, e manter ali a interpretação, esse foi o meu grande desafio, né? Quando eu comecei a fazer os grandes atores, pegar grandes papéis para fazer, né, os protagonistas, então o meu desafio era esse, era fazer para valer, com verdade, né? Ah, então olha, eu posso te dizer que você foi muito feliz, cara, porque obrigado. Seu trabalho é surpreendente até hoje, sim. Perder nada, muito pelo contrário, a gente se emociona muito com o trabalho de vocês e com o teu trabalho ainda na dublagem dos filmes que a gente assiste, com você e tudo, com outros atores, você no caso, a gente fica assim muito lisonjeado como telespectador por ver que o trabalho não caiu, que muito pelo contrário, vocês ainda estão aí com a espada afiada, cara, será que você pode usar esse termo, né? Com tudo em cima, pô, tá mandando bem pra caramba, parabéns, isso aí pode ter... Obrigado, cara. Pode ter... Muito obrigado, Rodrigo. Sem dúvida, meu querido. Porque só vale a pena se for assim, porque não adianta fazer uma dublagem, a voz é a última coisa do processo, não é? Sim. A voz vai pro lugar naturalmente, com o entendimento do personagem, com o entendimento do que você está lendo, com o subtexto que você tem que ter para manter o texto, manter a cena. Então, é um exercício de interpretação muito, muito grande. Você fazendo uma cena, você tem a explicação do diretor, aconteceu isso, isso, isso, isso, agora vai acontecer isso, isso, isso, você já cria a historinha na sua cabeça, né? Sim, sim. Então você tem que passar isso naquele momento, com subtexto, com energia, com verdade, com entendimento do texto. Agora, quando eu descobri isso, então vale a pena continuar dublando, porque eu voltei aqui na dublagem, um veículo que vai me dar a oportunidade de me expressar, de expressar minha capacidade artística, né? De poder pegar um Al Pacino, por exemplo, e observar ao máximo e reproduzir exatamente. Só, para mim só vale a pena assim, sabe, cara? O processo da dublagem, você tem que perceber que você está com o som em inglês, né, no seu ouvido, que é o som guia, você dubla com o som em inglês. Então a tendência no início, as pessoas, amanhã eu vou ao cinema, você não vem comigo. Então começa uma certa musicalidade, que as pessoas começam a falar assim. Fica todo mundo igual gaúcho. Fica todo mundo na musicalidade americana da coisa, né? Americana de falar. Então você tem que se desvencilhar dessa cantoria. Pô, bateu o loop lá, o cara já tá papapá, Leonardo Miotti, papapá, parará. Então, cara, não é por aí. Então você tem que se desvencilhar disso e tem que botar Leonardo Miotti aqui, amanhã estamos indo ao cinema, tu vai ou não vai? Leonardo Miotti, amanhã estamos indo ao cinema, você vai ou não vai? Não é assim, né, cara? Entende a diferença? Não. É você viver coisa, entrar na loucura do personagem, não simplesmente botar uma coisa, uma leitura de texto, encaixar ali na boquinha. Na boquinha e foi. Não, aí é uma tradução. Isso aí que você tá falando mesmo, Ricardo, a gente percebe muito em filmes dublados hoje em dia, por estúdios mais recentes, ou por atores não tão é experientes e tal, a gente vê, acho que a gente nota muito bem isso, essa questão de que vocês davam uma realidade para aquele papel, para a imagem que a gente tá assistindo, que, cara, quando você tava brincando aí agora, né, com o Leonardo Belotti, para eu vi o Tom Cruise dando esporre alguém. Pois é. Eu tô pro, não, é, cara. Cara. Tom Cruise dando esporre alguém aqui, no Miote, inclusive. Aí, Miote. É, eu vou esporro, cara. Quando você dirigia? Eu dirigi o Buick até a entrada quando meu pai ia ao Walbrook. Com o papai? Papai ficava no carro? É. Ele deixava você dirigir? É, só até a entrada. Tá, qualquer dia eu deixo você dirigir. Nunca mais toque no volante enquanto estiver dirigindo. É. Está me ouvindo? É, mas eu estou sem cueca. O quê? Definitivamente eu não estou usando cueca. Do que você está falando? Eu lhe dei uma das minhas cuecas hoje de manhã. Mas eu disse para você ir até o banheiro para botar a cueca. Cadê ela? Ela está na bolsa da minha jaqueta. Onde? Ela está aqui, ó. Deixa eu ver. Ela é... É apertada demais. Que diferença isso faz, ora? Não é cuecão, a minha é cuecão. Cueca é cueca. Ela é da Reines, da Reines, tamanho P, mas as minhas são cuecões, tem meu nome escrito, tá escrito certo, Raymond. Tá certo, quando passarmos por uma loja, eu compro aquelas cuecas antigas para você. Eu compro as minhas cuecas do Kmart, em Cincinnati. A gente não vai voltar para Cincinnati, Ray. Não comece com isso. A gente não vai voltar para Cincinnati. Não é preciso ir a Cincinnati para comprar cuecões. Na Oak Convert em Cincinnati. O que eu disse, Ray? No Kmart. Mas o que eu... Você me ouviu? Você me ouviu? As minhas cuecas são cuecões. Você não vai me enganar com esse seu fingimento. A sua é apertada demais. Ray, você ouviu o que eu disse? Cala a boca! Cincinnati é muito longe, a gente está se afastando do Kmart. Você não precisa ir a Cincinnati comprar cuecas do Kmart. Você tem que ir no Kmart, na rua Oak 400. O que eu disse, Ray? Não vamos a Cincinnati, ponto final. Mas eu compro meus cuecas. Raymond, chega disso, me ouviu? Eu vou ficar sem cueca. Meu Deus! Meu Deus! Eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco! Que diferença isso faz? Que diferença faz onde você compra cuecas? Que diferença faz cueca? Cueca é cueca em qualquer lugar que você compre. Em Cincinnati ou em qualquer lugar. Kmart. Sabe o que eu acho? Kmart. Sabe o que eu acho, Ray? Acho que esse autismo é uma besteira, porque eu acho que eu posso atingir uma parte racional em você. Cuecão. Cuecão no Kmart. Esta é Reines, tamanho P. Você está me deixando louco. As minhas são cuecões. Nós vamos ter que dar uma parada, procurar um psiquiatra. Você está me deixando louco. Tem que comprar, a gente tem que ir a Cincinnati. Na Oak Convert. É isso, a gente tem que comprar no Kmart. Na Oak Convert. Estou ficando louco. Comprar no Cincinnati. Oh. Mas as suas cuecas estão muito apertadas. Vamos voltar para Cincinnati. Ricardo, só uma curiosidade. Você se identifica ou você gosta mais, por assim dizer, de dublar o Tom Cruise ou o Al Pacino? Ah, são diferentes, né? O Tom ou Cruise... não dá nem pra comparar, assim? Nesse... Não, cada trabalho é um trabalho. Eu gosto de todo mundo que eu dublo, sinceramente. Não... Porque se não gostasse, eu não queria nem dublar, né, cara? Mas cada um tem as suas características, né? Sim, dá Tom Cruise, por exemplo, veio se desenvolvendo até o Nascido a 9 de Julho, que ele fez uma... Nossa, você tá aí. Um trabalho tá mais ótimo. Dramático, né? Porra. Poxa, uma coisa mais forte, né? O Último Samurai também. O Último Samurai também. Então as pessoas vão evoluindo, né? Eu lembro do Nascido 4 de Julho, que passou na Globo, com a sua voz. Cara, a tua interpretação tá... Não... que todas as outras não sejam perfeitas, mas essa tá especial, que tu deu uma carga emotiva. Tem cara, a carga, cara. Aquela cena ali que tá com o pai, era João Mário Pozzoli fazendo o pai dele, a Selma Lopes fazendo a mãe, aquela cena que os três discutem, que ela fala, você nunca mais vai dizer esse nome, pênis, eu digo pênis, é pênis, lembra dessa cena? Lembro. Então, aquela cena não tinha corte, acho que são 3 minutos, nós gravamos aquilo lá, exaustivamente, cara. Angela Bonatti dirigindo. Outro que deve ter sido bem forte é o Questão de Honra, né? do tem lá o Jack Nicholson. Poxa, no final ele chama o seu filho da puta, né? Ele é ótimo aquele final, cara. Pô, vou dizer um palavrão, cara. Agora eu fiz um Tom Cruise lá na The Last, que já foi até o ar, que ele faz um cara todo louco, um careca, assim, que só fala palavrão. O Trovão Tropical. Trovão Tropical. Fiz maravilha. E agora eu dublei também do Tom Cruise que ele faz um cantor muito doido de rock, né? O Rock of Ages. Vai sair agora. Já dublei mês passado. Aquele do Tom Cruise careca, o cara tá nervoso, né? Cara, aí eu fiz duas versões, cara. Gravei duas versões. Uma só palavrão, e outra amenizando. Eu fui fazer até um concerto depois lá que passou, que ia passar na Globo, pra trocar alhos por bugalhos, né? Não pode falar. E, quer dizer, essa coisa do palavrão também é crítica em cima da dublagem, né? De não... Por quê? A gente não tinha liberdade à época de censura mesmo, cara, de falar palavrão. Era impressão. Os filmes americanos todos, né? Palavrão pra cacete, né? Pô, é uma palavra. E a gente aqui lá, eu vou te dar um chute no seu traseiro. Seu bastardo aí. Mas essa é a dublagem antiga, né, cara? Dá uma bruxadinha. É a dublagem, é a sociedade brasileira, que era assim. A sociedade brasileira, assim, e não podia ir ao ar com palavrão agora. Agora tá bacana. Inclusive, eu tava vendo a sua interpretação do Al Pacino no Scarface. Também fiz duas versões, cara. Isso. E eu tava vendo agora no Netflix, né? Eu fui dar uma olhada, falei, cara, vou ver aqui pra ver como é que tá a dublagem do Ricardo aqui no Al Pacino no Scarface. Uhum. E eu sempre assisti esse filme legendado, né? E aí eu fui escutar, cara, tá muito bom. E aí, logo no começo, né, que ele tá ali preso e tal, falando com os caras, alguém pergunta, como é que você conseguiu essa cicatriz? E aí ele fala, e aí um deles vira assim e pergunta pra ele, foi chupando uma buceta? E aí, falei, na hora, né? Eu fiquei assim, caraca, chupando a buceta? E aí, como é que foi chupando a buceta? Eu vou conseguir esse negócio aqui. Eu falei, caraca, que massa, ninguém teve peito de botar um negócio desse, sabe? É, cara, mas tem que ser, cara. Eu tenho um fã que é o Dudu Drummond, que é dublador, neto do Orlando Drummond, cara. Uhum. Ele é fã do Scarface, esse menino. Ele é ótimo. Ele tem o quê? Ele já tá com 8 anos, dubla desde garotinho, cara. Putz, 8 anos e tem. Ah, já dubla. Tem. E é fã do Scarface, cara. Ele vê, cara, ele vê no DVD, ele sempre se encontra, quando se encontra comigo, ele vem falar dos Scarface, dos palavrões, ele vibra com os palavrões do partido ali, cara. Impressionante. Já foi preso, Tony? Eu? Preso? Nunca. Não. Já esteve num hospício? Ah, já. No barco que me trouxe pra cá. E homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Que porra ele pergunta que esse cara tá fazendo? Tá me sacaneando. Responde a pergunta, Tony. Tudo bem. Não. Entendeu? Nunca. Já foi preso por vadiagem, maconha... Não. Nada. Heroína? Não. Cocaína? Não. Onde você arrumou essa cicatriz, Durão? Chupando buceta? Como é que eu ia arrumar uma cicatriz chupando buceta? Isso foi quando eu era criança. Sacou? Devia ter visto o outro moleque. Irreconhecível. E isso? Isso não é nada, amigo. Foi pra minha namorada. Namorado cacete. Tá aparecendo um montão dessas tatuagens. É algum código que vocês usam na prisão. O diapasão representa um assassino ou algo assim. Quer contar pra gente, Montana? Ou quer dar um pulinho no centro de detenção? Já saquei, meu amigo. Fui preso uma vez. Compra de dólares. Muita grana. Muito engraçado, Tony. Não, é verdade. Eu era um turista canadense. Você assaltou ele primeiro? Tira ele daqui. Vem comigo. Não, tá legal, eu fiz merda. Peraí, gente. Deixa eu falar com esse cara só um pouquinho. Peraí. Você é comunista? Hã? Hã? Não ia gostar. Eles dizem o tempo todo o que fazer, o que pensar, o que sentir. Quer virar um cordeirinho? Que nem aquela gente toda? Né? Né? Eu não preciso ouvir tanta babaquice. Você trabalha 8, 10 horas por dia, não ganha nada e não leva nada. Quero um agente em cada esquina, amigo, seguindo seus passos, vigiando seus movimentos, tudo o que você diz. Eu comia polvo 3 vezes por dia. Já tava saindo polvo pelas orelhas, meu amigo. Tinha que usar sapatos russos com os dedos pra fora. Acha que é fácil? Teria que eu ficasse parado sem fazer nada? Hã? Eu não sou criminoso, amigo. Eu não sou ladrão de puta. Eu sou Tony Montana, um prisioneiro político de Cuba. E eu exijo meus direitos humanos. Agora, exatamente como o presidente Carter quer. Entendeu? O Carter tinha que ver esse cara. Ele é muito bom. O que você acha, Harry? Eu não acredito numa palavra desse cara. É tudo farinha do mesmo saco. O filho da mãe do Castro tá mandando lixo pra cá. Manda esse babaca pra Freedom Town. Deixa eles cuidarem dele. Tira ele daqui. Quer saber de uma coisa? Pode me levar pra onde quiser. Aqui, lá, assim, assado. Não me interessa. Não pode fazer nada comigo que o Castro ainda não tenha feito. Tira ele daqui. Anda. Outro trabalho seu no Al Pacino que eu acho fantástico e, assim, que eu tenho certeza que não deve ter sido moleza de fazer foi o Advogado do Diabo. Então. Porque, cara, o Advogado do Diabo, o Al Pacino, ele tá... Assim, o Diabo. O Diabo é encarnado e ele grita e não sei o quê e ele tá puto uma hora lá. E eu fui ver a sua versão dublada e falei, cara, parabéns, bicho, porque... Cara, esse filme aí, quem dirigiu a dublagem fui eu. Então eu me autodirigi. Muito bom. Na Herbert Richards. Então nós tínhamos 4 períodos para dirigir um filme. 4, no máximo 5 períodos. É o que o estúdio dava pra gente. Então a gente tinha que apertar, né? Então eu gravava todo mundo e as minhas cenas sempre deixava do resto da noite, né? Pra deixar eu sozinho comigo mesmo ali no estúdio. Aí o filme foi mixado. Eu estava dublando um outro filme, aí eu falei assim, Alexandre Moreno, encontrei Alexandre Moreno no pátio, vamos lá na mixagem, ver como é que ficou o filme. Aí estavam mixando já para mandar para o cliente no dia seguinte, o Advogado do Diabo, né? Aí aquela cena final que ele fala de Deus, parará, vou dizer para você quem é Deus. Aí eu assisti assim, torci assim, olhei pro Moreno, vambora. Dei uma carona pro Moreno de carro. Quando chegou na rua Uruguai, eu liguei pra ele, Moreno, eu vou refazer, eu vou redublar aquela cena, o final todo do filme. Aí eu peguei, liguei do carro, liguei pro operador, o estúdio tá aberto, não, já fechou, então abre o estúdio lá em cima, Marquinho, operador de som, eu vou redublar esse final do filme, que eu não tô gostando. E eu voltei, cara, com o Alexandre Moreno. Mandei eu abrir o estúdio, já era 10h30, 11 horas da noite, cara. E peguei aquela sequência final toda e redublei. Por quê? Eu não gostei, porque eu achava que estava simplesmente dublado. Ou seja, encaixei a voz ali e mandei. Sabe como? Aí eu falei, vamos redublar isso, que não é assim. Aí eu redublei a cena final, porque eu tava sem tempo de estúdio, de fazer como eu queria. O operador já tava assim, Cadinho, já sou meia-noite, é meia-noite, tem que ir embora, tô numa gripe danada aqui. Aí eu dublei essa sequência final, meio assim na pressão, sabe como? Uhum. Mas eu consegui, falei, não, vamos de estúdio, né? Entregar o estúdio na hora, aquela coisa. E eu me autodirigindo. Aí eu tive, assim, a grata alegria de estar com o Alexandre Moreno, do meu lado, me dirigindo nesse praticamente nessa, e comprou essa ideia comigo, vamos fazer, dá uns toques, Alexandre, vambora, eu quero alguém de fora me dirigindo, né? Que a gente tá tão envolvido com o processo que às vezes a gente, cara, se autodirigindo, deixa de... Não é que a gente, mais uma pessoa, um diretor externamente, vê mais coisa de repente, porque tá fora do processo. É verdade. Acho que todo ator tem que ter um diretor evidente, né? Todo ator para poder te dirigir, te apontar o processo, o que está acontecendo. Então eu refiz essa última cena do Al Pacino e ficou ótimo. Fiquei até as 2 horas da manhã lá gritando, e Deus, eu vou te dizer Deus, e pá, barará, é uma criança, ficou ótimo, cara. Uma coisa... Afinal, por quem está carregando todos esses tijolos? Deus? É isso? Deus? Pois eu vou lhe dizer. Vou lhe dar umas informações exclusivas sobre Deus. Deus gosta de observar. É um brincalhão. Pense nisso. Ele dá ao homem instintos. Ele dá esse presente extraordinário e depois o que ele faz, eu juro, para seu próprio divertimento, para seu próprio espetáculo cósmico particular. Estabelece regras opostas, contrárias. E é esta a piada maior. Olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove. Não engula. Enquanto você tenta entender o Todo-Poderoso, o que ele faz? Ele fica lá em cima, morrendo de rir de você. Ele é um intolerante, é um sádico. Ele é um senhorio, um relapso. Adorar isso nunca. Melhor reinar no inferno que servir no paraíso. Por que não? Eu tenho meu nariz aqui na terra desde que a coisa toda começou. Eu alimentei cada sensação que o homem é inspirado a sentir. Eu me importei com o que ele quer. Eu nunca o julguei. Sabe por quê? Porque eu jamais o rejeitei, apesar de todas as suas imperfeições. Eu sou fã do homem! Sou humanista. Talvez o último humanista. Quem, em seu juízo perfeito, Kevin, poderia negar a evidência de que o século XX foi totalmente meu? Todo ele, Kevin! Todo ele! Meu! Eu estou no auge. É a minha vez de triunfar. Eu vi ele legendado no cinema e depois eu vi quando passou na televisão. Uhum. Eu vi a tua atuação nessa cena, que tem uma hora que você fica, parece que você tá cansado. Uhum. Mas não é que você atua, Ricardo, está cansado. Até esse detalhe tu pegou da interpretação do Al Pacino. É. Porque o Al Pacino, ele grita que nem uma louca nessa cena. Chega uma hora que ele fica... Ele tá meio puto. Cara, ficou muito bom aquilo ali. Gosta de estar fazendo aí agora. Eu tô com medo, bicho. Faz isso não. Cara, mas aí, olha só. Eu tô aguardando. Olha como é que é. Eu tô aguardando uma resposta agora pro próximo filme do Al Pacino, que eu fui obrigado a fazer teste. Já tendo feito... sei lá, acho mais de 15 filmes dele, o cliente pede teste sempre. Então, explicando-se, por que de repente eu não dublo Tom Cruise no Valkyria, que eu não dublei, por exemplo, né? Não dublei o 2012, um outro ator que eu dublo, que é o John Cusack. Sim. Por quê? O cliente agora, americano, o cliente, que são os distribuidores, resolvem vez por outra, mesmo sabendo que você é a voz do cara no Brasil, parece que eles têm uma coisa assim, uma postura, não, o poder é nosso, não é mais você falando de tal, acabou. Eu acho isso assim... É umas besteiras, né, Ricardo? Não, é uma questão de poder, talvez, cara. E mostrar aí... quem manda, né, essas coisas meio chatas. Não chato. Sei, cara. Fui fazer esse teste agora pro Al Pacino, não tenho resposta ainda, mas tô aqui esperando. Fizeram um teste comigo, com Hélio Ribeiro, que faz o Rob De Niro, né? Pois é, como é que vai ser? Aí eu falei, fizeram teste também com o grande Júlio Chaves, que é o Mel Gibson. Aí eu falei, bom, vamos aguardar a resposta. De repente o Hélio Ribeiro passa a fazer o Al Pacino e eu passo a fazer o Robert De Niro. Cara, a gente que é da década que de... Que doideira, né? Tá tudo maluco. Mas a gente vai ficar maluco. Pra quando ver. Não vai, muita gente no Facebook pergunta por que você não dublou tal filme, porque Jack Chan é a mesma coisa também. Eu dublei muita coisa do Jack Chan, mas tem muita coisa com o Márcio Simões também. A mesma coisa acontece com o Nicolas Cage, que eu comecei a dublar desde o primeiro filme. Aí quando eu saí da Ebert em 2008, 2004, aí pintou um filme do Motoqueiro Fantasma, né? Eu não tava na Ebert, nem dirigindo, nem dublando, eu tava em outra casa. Então são essas coisas que acontecem, que às vezes você não é chamado, né? Não, mas ó, quanto ao Motoqueiro Fantasma, você pode ficar feliz, que aquele filme é uma bomba, cara. Que é uma porcaria. Então fica feliz que não dublou aquela porcaria. Fale mal do carequinha lá, não. Não, cara, olha, sinceramente, eu vou te falar um negócio, o Ricardo. Você consegue, pra mim, melhorar o Nicolas Cage, porque eu não suporto o Nicolas Cage. Muita gente fala isso, cara. Que e não ele dublado fica muito melhor. Fica assim, ah, beleza, não é o Nicolas Cage, tá ótimo, uh-huh. Sabe? Uh-huh. Porque, ó, eu assisti a sua versão dublada dele do Senhor das Armas. Senhor das Armas. Excelente. Excelente, fiz aqui no Rio, mas tem uma versão É gravada em outro lugar, em outra praça, em São Paulo. É, assim. Não, eu vi a sua. Conner também. Conner. O Conner tinha o Richard Gere, tinha o Nicolas Cage e tinha o John Cusack também, John Cusack, né? Pois é. Aí não podia dublar os dois, me mantiveram no Nicolas Cage e o quem foi dublar o John Cusack foi o... Caceta, como deu um branco. Enfim. Foi outro colega que dublou, né? Então, essa coisa de boneco não existe mais, sabe? Você dubla enquanto te deixam dublar. A verdade é essa. É, cara. Se me deixarem dublar, se me escolherem agora pra dublar esse novo filme do Al Pacino, eu vou dublar, senão eu vou fazer o quê? Isso é chato porque eu acho que é um desrespeito ao público que tá acostumado... Foi o Borghetti, Eduardo Borghetti, me lembrei agora, que fez o John Cusack no Conner. Mas, voltando, eu fico chateado, mas fazer o quê? A gente, eu vivo, sobrevivo da dublagem. Eu pago as minhas contas através da dublagem, sim, né? Sim. Aí vem um filme. Tom Cruise, por exemplo. Ah, não é mais... Escolheram o Felipe Maia, porque ele já fez Missão Impossível 3. Então... Não vai ser você nesse. Aí no outro é, né? Aí volta pra mim. Tá uma divisão, né? Virou uma loucura, né? É, e aí as pessoas ficam meio que tão acostumadas com as vozes originais, né? Que são muitos filmes, né? Que a gente faz, a maioria dos filmes, de repente não é mais. Quer dizer, mas é a profissão, cara. Fazer o quê? Lutar contra isso? Não, o cliente sempre tem razão, né? Entre aspas, né? Ele que tem o dinheiro, é o cliente, né? Que paga. Então, verdade. A gente fica se submetendo não só à escolha artística, como também a um outro ponto importante, que é o pagamento, é o valor hora do nosso trabalho, que eu considero assim, um dos maiores pagos na classe artística, cara. Eu acho que a dublagem atualmente está muito mal paga, está muito mal remunerada. Do observador. Deve estar a 60 graus à sombra. E não tem nenhuma sombra. Isso, eu estou com você. Com quatro sóis lá em cima, o que você espera? Eu enfrentei a mesma situação no safari uma vez. Eu estava perdido, o sol assava meus miolos. Então foi o que aconteceu com seus miolos? E aí, o que você fez, Eric? Simples, chamei meu pai pelo walkie-talkie e o nosso jardineiro me pegou com um carrinho de golfe. Na África? Não, lá no meu quintal. O mestre dos magos disse pra gente continuar seguindo em direção dos poentes. E isso significa por ali. Ah, mestre dos magos, não vemos aquele chato há 2 dias. Acho que devemos ir pra onde nós quisermos. Está bem, sabidão. Pra que lado devemos ir? Bem, nós devemos ir, bem, Olhem! Eu nunca vi um bicho tão grande! Rápido, pessoal! Rápido! Vamos, rápido! Mais depressa, aquele escorpião está nos alcançando! Tem um trabalho seu que eu sou particularmente maluco com ele. É você e a internet, né? Eu. É você e o mundo, Bruno. Eu e o mundo. Na verdade, são dois. Eu vou começar primeiro com um e depois a gente puxa pro outro. Uhum. O primeiro é o Caverna do Dragão, que você Caverna fazia do Dragão. O Hank. Você fazia aquele lourinho que disparava a flecha de energia. Do nada, né? Do nada. Você, como todos os outros dubladores de Caverna do Dragão, odeia esse desenho? Não. Não, cara. Por que vocês odeiam? Não. Não, os outros porque dubladores a gente odeiam. Conversou com o Mário Jorge, que fazia o Eric. Aham. Uhum. E a Mônica Rossi, que fazia a Sheila. Uhum. Sheila Diana, agora não é Diana, é a Mônica. Diana. E eles odeiam esse desenho. Não, eles não odiavam o desenho, eles odiavam trabalhar em cima do desenho, porque o desenho tem uma articulação dos personagens horrível. E depois que eles falaram isso, eu reparei que realmente tem. Os bonecos do desenho, a boca não mexe direito. Aí eles falaram que era difícil dublar, mas aí... Pois é, e aí eu queria saber se você gosta do desenho. Não, eu gostava, naquela época a gente dublava, era Mônica, Mário Jorge, eu, mas quem o Gala, Anísio Neto, né? Todo mundo no estúdio junto, cara, e era uma festa, cara. Cara, devia ser uma festa, né? Ah, mas era muito bom, Marlene Costa também, só que a gente não terminou, fizemos o quê, 27. Veio pouco pra cá, veio pouco. Não, e o pior, não tem final da história, né? Isso. Isso. E ninguém sabe até hoje, né? Existe aí uma teoria, né? Tem um roteiro aí que foi feito. Mas assim. Você encontra isso até na internet, né? Isso. Mas não sei, mas era muito legal dublar aquele filme, cara. Você sabe, Ricardo, que o Caverna do Dragão na internet é um verdadeiro culto, né? É. O pessoal é alucinado no Caverna do Dragão. Alucinado. Como muitos desenhos da época, né? Cara. Thundercats. Eu dublei desenho. Tinha o quê? Eu dublei o quê? Caverna do Dragão. Capitão Planeta, cara. Capitão Planeta. Capitão Planeta era qualquer nota, né, bicho, também. Capitão Planeta, não, eu vou falar que Capitão Planeta foi o maior, foi o maior azarão, acho que, de toda a indústria de animação do mundo. O negócio era pra ser um eco chato, dar um negocinho, um recadinho de ecologia pras crianças e tal, e virou uma febre aquilo ali, e até hoje é também, né? Tanto é que vão fazer um longa agora, né? Pois eu quero ver como é que vai ser o Capitão Planeta, né? Agora é um ator lá, um garoto. Acho que eu nem andei olhando aí alguma coisa, mas não sei se ficou decidido, não, quando vai sair esse filme. Mas se sair, tem que ser tua voz, cara. Não dá pra ser outra, não é possível. Pelo amor de Deus. Tomara, cara. Não, por favor, cara. Tem aqui Jovens Titãs também, que eu dublei no Slate. Você fazia o Exterminador, né? Exterminador. Pô, esse personagem é maneiro. Desenho animado. Até que eu fiz bastante, cara. Desenho Capitão Planeta, Caverna do Dragão. Capitão Planeta, eu só não gosto do Capitão Planeta, porque o Capitão Planeta aparecia pouquinho. Não, o que eu não gosto do Capitão Planeta é que ele usa mullet, cara. Não, ele usa o cabelo espetado do Zezé de Camargo na época que casou com a Zilu. Ele usava e uma roupinha e uma roupinha rosa. Uma cara. Roupinha. Bicho, essa roupinha rosa. Capitão Planeta. É, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Olha aí. Pior título de TV. Aí eu olhava pra câmera e lembrem-se, o poder é de vocês. Olha aí. Só pra dizer isso, aí eu achava que cada dia que eu dublava eu dizia de uma maneira diferente. E lembrem-se, o poder é de vocês. E lembrem-se, o poder é de vocês. E lembrem-se, o poder é de vocês. Eu dava de várias formas. Nossa, eu tenho saudade desse dia, cara. Na época que eu tava no colégio. Pô. A vida era fácil, era um come-dorme do caramba. E naquela época, desenho animado corria frouxo o dia inteiro, né, cara? Na verdade. O dia inteiro, só acabava à tarde, né? Era quando começava o jornal. Agora, uma coisa que eu achava broxante no Capitão Planeta é que, tipo, o neguinho fazia, juntava os poderes e tal, era terra, fogo, água, coração, não sei o quê. E aí, porra, pra derrotar o Capitão Planeta era só jogar lixo nele, né, cara? E aí ficava, ô, Capitão Planeta. Pô, Capitão, usa um. Como é que é aquele plástico que serve pra envolver comida? Usa um filme aí, pô. Usa um filme aí. Cara. Mas não é, mas era uma ideia já bem articulada pra época. O que eu acho legal é que na época, se não me engano, esse desenho ele veio na onda da Echo 92, né? Da época que tava o planeta todo preocupado. Pode ter vindo daí. Veio nessa época, eu tenho certeza. 92? Eu acho que foi por aí, talvez um pouco antes. Animação, eu acho que o desenho animado foi 91, por aí. Passava no show da Xuxa. No show da Xuxa, Angélica. De manhã, exatamente. Sacanagem que fizeram foi com o Brasil nesse desenho também, né? Todos os outros países com cada um com um poder mais foda que o outro, chega Brasil, coração. era um curumim, né, cara? Era um... É, curumim. Como é que o coração da América do Sul, né? Da América do Sul, é. Era da América do Sul. Mati. Da América do Sul era o Mati, cara. Era um caiapó. Ah, teve outros desenhos também, cara. Teve esse Cão e a Raposa, que era um desenho pra Disney que eu fiz. Ah, cara, eu acho lindo esse desenho. Ah, o Dodó adulto no Cão e a Raposa. Eu acho muito lindo esse desenho. Cara, meu filho tem 4 anos, ele assiste esse filme, ele fica... Ele gosta da... Principalmente da cena final ali, onde tem o... Lindo, cara. O, briga com o Dodó e briga com o cachorro. E o cachorro machuca e não sei o quê. Olha, que desenho da Disney. É pena que nem todo mundo conhece esse desenho, porque ele não pois é dos mais... Pois é, porque é muito antigo, né? Eu acho que da década de 80 isso aí, o Cão e a Raposa, cara. Eu assisti, mas eu não lembro. É muito cara, esse é fantástico, é muito bom. Mas tem um outro trabalho seu, cara, que eu falei no começo, que é A Minha Vida na Sessão da Tarde, foi esse filme. Os Qual? Aventureiros do Bairro Proibido. Ah, cara, Kurt Russell. Cara, o Kurt Russell, ele tava muito canastrão nesse filme. Uhum. E você deu uma interpretação muito debochada, cara. Muito debochada, excelente, cara. A gente já fez um programa especialmente sobre esse filme. Uhum. E assim, tem cada frase, e ele tá muito escrachado, assim, ele... É, como é que é? Ele falava... Ah, explosões verdes, pessoas entrando e saindo voando, aquilo não foi real. Eu quero falar com a polícia, eu quero meu caminhão de volta. Onde é que eu tô, hein? Está no meu escritório, cala a boca. Como é que é? Você dorme no seu escritório? Eu preciso esclarecer o seguinte, esses homens, eu quero dizer, esses temporais, o que é que eles são? São mágicos? É, mais ou menos. É difícil explicar. Ah, mas tenta explicar. Bebe isso aqui. Obrigado. Se os temporais estão com Miauin, só há um lugar para onde podem levar. Lopa! É. O chefão da China pequena, o senhor David Lopa. Estão falando de David Lopan, que é presidente do Banco Nacional do Oriente, que é dono da firma de importação e exportação, mas que fica tão isolado que ninguém vê esse homem há anos, é dele? Mas quem é você, afinal, hein? Ah, bom, eu sou Margot Litzenberg e sou do Jornal Liberal de Berkeley. Eu estava tentando fazer com que alguém, qualquer pessoa da imprensa, me ouvisse sobre esse caso, Burton. E simplesmente não é possível que você tenha visto David Lopan. Porque o desgraçado tem medo de mostrar a cara. Ele tem mais inimigos. Ele está com Miauin, eu vou até lá para trazer ela de volta. É maluco? Que... Tudo bem, Tara. Você pode voltar para dormir. Eu lembrei, é do aeroporto. Hoje de manhã, claro. Era isso que eu estava fazendo lá. Eu estava protegendo os direitos civis dela, fazendo tudo para que tenha uma chance. Ah, isso tudo é constrangedor, sabe? Eu devo ser terrivelmente ingênua. E é mesmo? E agora nós temos que trazer sua noiva de volta. Peraí, antes... espera um pouco, espera. Eu sou um cara racional, mas eu acabei de passar por coisas irracionais. Depende de como você vê. Uma ova que depende. Então alguém aqui, não importa quem seja, quer me dizer o que está acontecendo. A verdade? Eu aguento. Nós não sabemos. Eu vou agora, sozinho, se for preciso. Vai aonde? Está caindo um temporal horrível. No Lopan, na central do Zwing Kong. Na central do Zwing Kong? O antro de loucos mais perigoso de Chinatown? Você não pode ir entrando lá como se fosse... Como o vento. Posso sim, senhorita Lo. A minha mente e meu espírito são um só. São dois. Eu disse que eu ia também. Eu iria com vocês, mas acontece... Você tem um probleminha com a sua cara, né? Tá legal. Vocês fiquem quietinhos aqui, cuidando das coisas na nossa ausência. E se não voltarmos até amanhecer... Liguem pro presidente. Cara, essa época da década de 80, 90, na Ebert, foi uma época de ouro, realmente, da dublagem, viu? Eu passei 30 anos, 30 e tantos anos trabalhando pra Ebert Richards e estava lá no enterro dele, né? Pois é, o que é uma curiosidade que a gente tem é sobre o seu trabalho no Star Wars. Na verdade, no desenho, né? Sim. Que você muito legal. Muito interessante, porque tem um episódio que você faz os clones, né? Sim. E o episódio todo são os 4 clones. Uhum. Cara, que deve ter dado uma trabalheira, hein? Pois é, como é que você faz assim? Então, porque tem primeiro... cada um tem sua característica, né? É, tem o Capitão Rex, tem isso. Mas quem? Os clones todos. É, todos os clones, né? Mas tinham 4 específicos, né? Então... Isso era um episódio da primeira temporada, se não me engano. Sei lá, primeira temporada. Tipo, sexto ou oitavo episódio, uma coisa assim. E o episódio inteiro é focado em 4 clones que ficam presos num planeta ou alguma coisa assim. Uhum. E eu tava assistindo outro dia, eu falei, olha, é o Ricardo. Que bacana. Capitão Rex, Comandante Cody, né? Isso, e você deu, assim, apesar de ser a mesma voz em todos eles... A personalidade. Você dava uma personalidade pra cada um, assim. É, isso tem graças ao Guilherme Briggs, que é o diretor da série, que é um excelente... Briggs realmente é um excelente diretor, né? Uhum. Então a gente fica bem calçado no estúdio. Então a gente faz tudo separado e ele vai dando todas as dicas, a personalidade de cada personagem é ele que vai dando, né? Oh, legal. Aí para diferenciar a voz também, né? Então, faço o Rex mais pesadão, né? Então, aí eu brinco com os tons de voz, né? Os tons que eu tenho. Aí eu vou trabalhando, né, em vários tons, né? Com as várias características da personalidade de cada um, a gente vai fazendo em canais separados, depois junta tudo e fica bom. Ah, fica ótimo. Fica ótimo. Até o vozerio também, sou eu que faço. Primeiro gravo um, depois gravo outro, aí fica aquele vozerio só com as vozes, só com a minha voz, né, em vários canais, né? Os clones todos juntos, é muito legal fazer. Seja bem-vindo. Sua viagem foi produtiva? Bastante. Este é o Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi. Ele veio conferir o nosso progresso. Seus clones são impressionantes. Deve estar muito orgulhoso. Sou só um homem simples tentando se virar nesse universo. Por acaso já tentou se virar alguma vez em Coruscant? Algumas vezes. Recentemente? É possível. Então você conhece o Mestre Zaifo Vias. Boba Rudet Sorik. Mestre quem? Zaifo Vias? Não foi o Jedi que o contratou para este trabalho? Não o conheço. Não? Fui contratado por um homem chamado Tyrannus numa das luas de Bognen. Curioso. Gosta de seu exército? Estou ansioso para vê-lo em ação. Eles farão um bom trabalho. Isso eu garanto. Grato pela atenção, Diego. É sempre um prazer encontrar um Jedi. Olha só, tem um trabalho seu que eu fico maluco, porque o personagem é completamente louco, entendeu? E você teve que... Cara, sério, eu tenho certeza que você saiu suado do estúdio. Certeza. Você devia se pendurar no estúdio. O ar-condicionado... O Jim Carrey no Ace Ventura, cara. Ah, os dois primeiros. Dois filmes, nossa, cara. Direção de Hélio Ribeiro. Que loucura aqueles filmes, cara. Então, eu devo isso a Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro, não, é você que vai fazer, cara. Porra, então vamos embora. Cara, aquela muito. O primeiro foi o Ace Ventura que eu fiz. O primeirão, primeiro. Que era até um filme desconhecido, né? É. Muito engraçado. Nossa senhora, mas eu chorei de rir naquele cara, filme. Cara, a cena de abertura do Ace Ventura, o Detetive Diferente, o primeiro filme, é de você rachar de rir, que vem o Jim Carrey segurando uma caixa de frágil na mão. E aí ele faz de tudo com aquela caixa, velho. Ele planta bananeira em cima da caixa, chuta a caixa... Não sei o que, aí você assiste, você rola de rir, cara. Rola de rir. É impressionante. É um trabalhão aquilo, cara. Ele é muito trabalhoso, cara. É, né? O segundo filme, eu tava com uma gripe. Foi o maluco na África, não foi? Foi. Cara, eu fiz esse filme gripado, cara. Totalmente assim, fechado, sabe? Com uma gripe fortíssima. Tinha que ir. De qualquer jeito, tinha que ir, cara. Cara, realmente, é de enlouquecer no estúdio, pô, fazer aquelas... aquela coisa... Pô, de pegar o ciclone, porque... eu tenho uma característica assim, ao dublar, eu já primeiro, tá passando, eu nem me situo muito no texto, não leio logo o texto não, sabe? Eu aproveito, o filme tá, o loop tá passando, eu vou observando. Então eu já fico observando as labiais, né? O movimento de boca naquele lugar, né? Então aí eu passo pro texto. Aí eu vou passar pro texto, eu já vejo que aquela palavra não vai combinar com aquela labial, então eu já vou mudando. Então é automático, sabe? Eu vou mais uma, vamos lá, mais uma. Aí eu vou trocando o texto, vou adaptando, né? Junto com o diretor, né? E a gente vai colocando eu acho importantíssima que as labiais batam, né? Que a ilusão seja criada, que a dublagem é uma ilusão, né? Sim, sim. Então é criar essa ilusão mais perfeita possível nas labiais bilaterais, bilabiais, de bater aquilo ali na boca direitinho, né? Então todo esse cuidado de encontrar as palavras em português que encaixem melhor, né? Na labial. E aí o resto é a interpretação, aí fundo ali, enlouquecer como ele, cara. Não, tem que fazer igual. Deve ser bem desafiador, né, cara? É, então... Porque de Carrie, pelo amor de Deus. É, foi, e foi. A dublagem sempre é um desafio, cara. Tem uma parte do filme... A gente não tem como não relembrar, né, das cenas uhum. favoritas. Que uhum. do Ace Ventura 1, que ele descobre que a mulher no final do filme é um homem. É um homem, ah, e aquela... Como é que é o nome da mulher? Ice Owens. Eu tenho me mandaram até pelo Facebook essa cena, morri de rir, cara. Muito engraçado, e a tua interpretação, porque ele faz assim... Ice Hall é uma mulher, é um homem. É um homem. Que nojo. Aí ele começa, né? Então a dublagem tem essas recordações aí que vocês estão fazendo eu passar agora, cara. Momentos bons do passado da dublagem. Porque atualmente a dublagem mudou muito, né? Não tem mais aquele glamour, esse glamour, né? De quando a gente dublava todo mundo junto. E depois o tempo vai passando também, você começa a ter uma outra visão mais distanciada, né? Do processo em si, né? Já não é mais uma novidade para mim, né? Você já percorreu... toda essa loucura, toda essa gama de interpretação, né, de vários atores. Então funciona como uma chave, né? O Patino, por exemplo, agora eu sei como ele faz. No primeiro filme eu fiquei assim, meu Deus do céu, ó, o Patino, vou dublar, como é que vai ser? Aí vem ficar pro da Mata, dubla você, da Mata, vai você que eu tô dirigindo, não, né, é você. Enfim, mas por quê? Porque é da responsabilidade, né? Então a gente vai se acostumando com os atores, a gente acaba conhecendo a personalidade do Richard Gere, do Tom Cruise, do Al Pacino. Eu sei exatamente a chave deles, na construção de personagens, como é que eles fazem, né? O processo de interpretação deles. E isso é muito legal também, que me ajuda como ator, né? Também, né? Esse é o grande barato, que eu posso sugar deles, a gente vai evoluindo junto. Então é uma grande escola, eu acho a dublagem uma grande escola para o ator, né? E muito legal. E a gente só teve a ganhar todos esses anos com o trabalho de vocês, que nos inspirou. Que bom. Nós, muita gente, puxa vida, você faz parte da minha infância, né? Eu vou na rua, as pessoas, minha voz é muito reconhecida, tem esse lance da voz. É bem marcante a sua voz. Bem marcante, fica marcada, né? Você vai no banco, vai na padaria, no táxi, motorista de táxi. Primeiro você falou, vem cá, você não faz dublagem? Impressionante, cara. Legal, né? Legal isso. E o pessoal te recebe com carinho? Como é que é isso? Muito carinho, cara. Essa abordagem dos fãs, é legal? É muito legal, as pessoas conversam. Acham primeiro que conhecem você, né? Se conheço você, não sei de onde, mas é a voz. É verdade. A voz é emoção, né? A emoção fica. A voz fica mais registrada tendo a imagem, né? Se eu tivesse no elevador, a gente já falou isso, eu vou falar de novo. Se eu tivesse no elevador e você entrasse no elevador e falasse, eu olhar pra trás e falei, o que que o Patinho tá fazendo aqui? É, mas isso acontece, cara. Isso eu transo com muita naturalidade. Eu fui aqui no posto de gasolina agora. Pagar lá no caixa, a mulher, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Você faz dublagem? Porque a sua voz eu conheço sua voz. Sou eu mesmo, prazer, como vai, Ricardo? Eu converso com a pessoa numa boa. Ah, legal. É legal, né? Isso, é muito legal. Cara. Capitão Planeta, prazer, tudo bom? Não sei o que. Eu acho que a vida do artista é essa aí, o ofício, nosso ofício é levar emoção, né? E é o que eu escolhi fazer, e a gente vai se aprimorando, né, cada vez mais, né, nessa arte. A dublagem é uma arte, cara. Também acho. Acho que você, o ator é isso, se colocar ao avesso, se descobrir as suas emoções, até onde você pode ir, nessa incorporação, que é quase mediúnica isso, né? É uma coisa de incorporar mesmo o papel, o ator lá que está na tela e fazer com verdade. Esse é o segredo da dublagem. Meu Deus. Querido, você pode ter certeza que a gente tem a agradecer por todos esses anos, personagens, Porque poxa, a gente vida, guarda com muito carinho, cara. Mesmo. A gente faz o Jogascast. Eu falo isso todo dublador que vem aqui. Eu falo isso e eu faço questão de reiterar. Nós fazemos questão de reiterar. O nosso trabalho, que isso aqui é um trabalho, o Jogascast é um trabalho, ele é totalmente influenciado pelo trabalho de vocês, pelos personagens que vocês fizeram a nossa vida inteira, por nós nos apaixonarmos com esse negócio de brincar com a voz. Então vocês são os maiores responsáveis. Então assim, a gente dá o total apoio e nós assim ficamos muito, realmente muito honrados e muito felizes quando a gente tem o privilégio de conversar com os nossos heróis de infância, como que o Capitão Planeta, e principalmente o ator que está por trás dessas personalidades. Fico muito feliz. Eu que agradeço muito esse momento de... A gente vai ficando mais velho. Eu tô indo para 60 anos ano que vem. Tô com 59, né? Não vou omitir nem mentir na idade, nem porquê, né? Comecei com 20 anos em 73. Então, em 2013, eu vou fazer 40 anos de profissão, né? Então, é uma história de vida, né? E viver da arte, dessa arte... sobreviver é difícil. A carreira de ator é muito difícil, não só para quem faz teatro, dublagem, televisão, cinema. Mas a gente vai... Tem muito amor, né, pelo que faz. É isso que leva a gente, não é? É o dinheiro que leva a gente, né? Como impulsiona muita gente aí que está no poder, que é só dinheiro, dinheiro. Em nome do dinheiro se faz muita borrada, né? Meu querido Ricardo, nós queremos te agradecer muito por essa entrevista, por essa oportunidade de conhecer melhor você. Estamos, assim, emocionados mesmo por termos tido contato com você e com esses personagens que a gente sempre gostou. Amou, né? Gostou não, amou a vida inteira. Então, meu querido, brigadão. Tá bom, olha, eu que agradeço aí. Poxa, foi um prazerzão tá nesse momento aí com vocês. E com o público em geral, o pessoal que está ouvindo a gente, é um prazer mesmo estar aqui com vocês e saber que a gente faz parte assim da infância de vocês e da vida em si, né? Faz, e com muito mais impacto do que vocês imaginam. Um grande abraço. Muito obrigado, Rodrigo. Estou falando agradece. Por nós três aqui. Valeu, isso, a gente Bruno, que agradece, cara. Leonardo, Bruno e Rodrigo, Jurascast. É isso aí, meu querido. Legal. Antes da gente encerrar o Ricardo... Encerrar o bloco ou reencerrar a entrevista toda? Acho que encerrar tudo, que a gente já conversou aqui tem uma hora já, né? Sério já mesmo? Tá vendo que eu falei que você ia passar rápido? Vocês falaram que ia passar rápido, cara. Pois é. O seu programa divertido na internet. Olha aí, matou. Vai morrer todo mundo nesse vídeo. Ih, garoto bom. Excelente, cara. Ô, Deus, mas qual, mais qual, mais qual? A minha maior virtude é a vaidade. E puta que o pariu, vaidade maior, eu ouvi Jurassic Cast com Leonardo Miotti, Bruno Lagana e Rodrigo Silveira. Para! Vamos aí. Caraca! Jurassic, eu não posso falar mais alto porque minha filha tá dormindo aqui atrás. Ai, caraca! Ah, programa muito legal de vocês, viu? Aqui é Jack Burton, eu nasci pronto. Escutem o Velho Expresso das Costeletas e ouçam o Jurassic Cast. Caraca! Tá ótimo, Ricardo. Não, tá de garoto. Fantástico. Foi um prazerzão, cara. Cara, brigadão. Obrigadão a vocês. Valeu, tamo aí na área, tá? Pra, igualmente, pra ser precisado da gente. Pô, agradeço demais. Foi um grande prazer estar aqui com vocês.